Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado e, excepcionalmente hoje, estamos a dar início ao nosso programa às 20h30 e não às 19h30, como é costume. Na semana passada, iniciamos uma interessante caminhada pela música que representou Portugal na Eurovisão desde 1964. A particularidade desta caminhada, isto já em CD, mas a particularidade desta caminhada está relacionada com o facto de todas as músicas, ou tantas quanto possível, serem interpretadas ao vivo. Ora, na passada semana conseguimos esse objetivo em pleno, e esta semana também. Vamos começar com a música que representou Portugal em 1970. Dá pelo nome de Onde Vais, Rio Que Eu Canto. Foi interpretada por Sérgio Borges, vocalista dos Creio Que Já Extintos, Grupo Académico João Paulo. A princípio, Portugal não iria participar no Festival da Eurovisão por se querer solidarizar com Simone de Oliveira e a sua má classificação, segundo a opinião dos entendidos. O que é certo é que Portugal acabou mesmo por participar e, em 1970, cantava Sérgio Borges na Europa e para a Europa, Onde Vais, Rio Que Eu Canto. O segundo tema que vamos ouvir é de uma senhora que foi sempre menina. E talvez por isso a música que venceu e a música que interpretou dava pelo nome de Menina do Alto da Serra. Este tema foi interpretado por Tonisha e vamos aqui ouvir esta sua versão, mas no Festival da Canção RTP ainda. Aliás, algumas das músicas serão ainda ouvidas no Festival da Canção RTP e só outras ouvidas no Festival da Eurovisão. Grandes momentos que se viveram nos anos 70, grandes músicas que Portugal levou, mas que, mesmo assim, por inexplicáveis motivos, raramente ficavam para lá dos 10 primeiros. Escutemos então Sérgio Borges com Onde Vais, Rio Que Eu Canto e Tonisha com Menina do Alto da Serra. A intérprete Sérgio Borges, música de Carlos Nóbrega e Sousa, letra de Joaquim Pedro Gonçalves, orquestração de Joaquim Luís Gomes. Onde vai? Rio que eu canto, quero ver teu novo norte. Há no cais, pra onde vais, mal de vida, onde morte, vai no mar. Vai de paz se abastecer, mais além barco veleiro, flor da vida vai colher. Onde vais, rio que eu canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia após dia. Boa voa, oh gavião, sobre o mar de teu senhor, que no cais para onde vais, não há raiva, mas amor. Vai no mar, barco à vela, vai de paz se abastecer. Mais além, barco veleiro, flor da vida vai colher. Onde vais, rio que eu canto, nova luz já te alumia. Lá no cais, para onde vais, nasce amor dia por dia. Já te alumia, Passamos agora à canção número 2, Menina, música de Nuno da Nazaré Fernandes, letra de Ari dos Santos. A orquestração é de Augusto Algueiró. Intérprete, Tonisha. Em 1972, e a caminho de uma previsível revolução, ou pelo menos de um previsível cair da ditadura, fazia-se a festa da vida. Portugal, um país a viver na guerra colonial, um país a viver na pobreza e quase que parado no tempo, em termos de evolução tecnológica e científica, fazia a festa da vida com Carlos Mendes. Talvez pela questão social ou pelo momento social em que se vivia, um momento de repressão, um momento de guerra, de incerteza, de tudo menos paz e tranquilidade. Talvez por isso esta festa da vida tenha sido uma espécie de utopia. E talvez por isso tenha mesmo ganho o Festival da Canção RTP daquele ano, 1982. Representou Portugal nesse mesmo ano no Festival Eurovisão da Canção. Um ano depois, Portugal fazia-se representar com uma música de todo surpreendente. Em 1973, ainda estávamos em plena ditadura, mas Fernando Tordo conseguiu que a sua tourada não fosse censurada. Mais até, que fosse mesmo representar Portugal à Europa, no Festival Eurovisão da Canção daquele ano. De toda uma surpresa, já que a música faz uma clara alusão aos políticos. Não só, mas também. Escutemos então Carlos Mendes

Em 1974, Portugal fazia-se representar por uma música que acabaria por ficar ligada, involuntariamente, à Revolução de Abril. E depois do Adeus, foi a música que venceu o Festival da Canção RTP, de 1974, na voz de Paulo de Carvalho. Foi também esta música aquela que serviu de início àquela que foi a maior revolução para a República em Portugal no século XX. Ora, esta música vamos então ouvir, chama-se E Depois do Adeus, e foi, como disse, interpretada por Paulo de Carvalho. Venceu o Festival da Canção RTP daquele ano. A mesma, aliás, um ano depois, Duarte Mendes fazia-se representar em Portugal, aliás, por Portugal, fazia-se representar com o tema Madrugada. Este tema não conseguiu lá muito boa classificação, ainda assim foi o tema que representa Portugal e vamos então escutar estes dois temas também ao vivo. Escutemos, pois, primeiro Paulo de Carvalho, 1974, com E Depois do Adeus. Saber porquê, os que teimaram em silêncio e frio, da força nascida no medo e a raiva solta, manhã cedo, fazem-se as margens do meu rio, as cicatrizes do meu chão antigo e da memória do meu sangue em fogo, da escuridão a abrir em cor, do braço dado e a arma flor, fazem-se as margens do meu corpo.

não há flor de verde.